Lucas, no solo 5-1. Libera a direita, reporte na Delta para cruzamento. Linha 748, reduza para 1809. Reduzindo para 1809, lá linha 748. Tango Nordeste, reduzindo a velocidade, Tango Sierra. É livre pouso no 7, Tango Juliette Sierra, 150 graus, 109. Centro de pouso, Juliette Sierra. Tango 3662, decolagem autorizada, pista 10, 150 graus, 109. Autorizada, decolagem, pista 10, Tango 3662. Para o táxi, né, 6310, 144 após, autonomia de 3 horas e meia, alterando a tal. Empresa táxi via Pátio, Índia Alfa, ponto de espera, pista no zero, torre 1862, ajuste no 021, no chinema 3310. Pátio, Índia Alfa, 7 metros, ponto de espera, chinema 3310, obrigado. Estabilizando o curso do localizador 398. 398, complete a aproximação em DS, chame torre 1-1-8-6-2. 1-1-8-6-2, 398. 2 Salvador, boa noite, está 3662 na Puca, cruzou 2300. 3662, contato radar na decolagem. Submantenha o 370, saída PUCA. 370, tá, 3662. Quando possível, já cruzou a MSA, pode voar Jamo ou Zipar? Direto Jamo, autorizado. Direto Jamo, obrigado, tá, 3662. Backtrack autorizado. Tan 3850, poderia voar Frotida presente? Confirme. 3850, poderia voar Frotida presente? Aguarde. Aguardar. Oi, poderia confirmar as condições da pista para o voo 398? Pista seca, vento de 150 graus, com 109, pouso autorizado. Pouso autorizado, 10398. Sete quatro oito, livre LS, está produzindo, resposta autorizado. Autorizado LS, linha 748. Então 3858, chame Recife nas frequências 12685, alterno 2545. 2885, 2545, Recife, está 3858. A primária 12685. Vende 2685, está 3858. 6748, estabilizando LS da 10. 748, complete a aproximação e chame a Torre Salvador em 1862. 1862, 6748. CSP310, mantém posição 0. Torre Salvador, boa noite, Webjet 6748, 3 milhas para o externo, já abaixado travado. Pedro 6748, tráfego avistado, ajuste no 021, continue a aproximação, aguarde transição de pouso. Ajuste no 021, na aproximação, 6748. Segundo 398, não solo 58, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi aprovada via Alfa e Juliette, portão 09, nesta frequência, segundo 398. Afirmativo, libera a pista à direita, Alfa e Juliette, portão 11, na Cisco, 398. Meia 310, autorizado a alinhar e decolar a pista no 0, vento de 150 graus com 109. Jet 6748, check trem. Trem baixado travado, senhor. Objeto 6748, o senhor tem pouso autorizado, pista no 0, vento de 140 graus, 099, ajuste no 021. Autorizado pouso no 0, no 021, 6748. Puxa na 63, no 0, decolado aos 00. Chame agora o controle em Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 608, obrigado. 63, no 0. Torre Salvador, boa noite, Sené 6310. Sené 6310, contato radar regular, entubo mantém 350, saída PUCA. Tá, mantém 350, saída PUCA, 6310. Mercedes 48 no solo 02, libera a pista próxima, interseção à direita, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 05, nesta frequência web 6748. Alfa Juliette, portão 5, boa noite. 1604. Continue 1604, repare Momo Froti, aguarde para Fortaleza, eu tenho o 370 aprovado, só um minuto para cópia. Roger, nossa escuta, Momo Froti tem alvo. 77, nivelado no 360, aproximando o viaduto. Tente contato 12685, alternando 2545, caso negativo, retorna a frequência de controle. 12685, alternando 2545, caso contrário, retorne a frequência de controle. Meia 310, voe Aracaju. 6310, voe Aracaju. Poxa, né? 1604, na escuta pra cópia. Prossiga. 1604, autorizado para Fortaleza, nível de voo 370, aerovia A, Zulu 19. Decola da 10, com curva à esquerda. Subida Momo, transição Frote, transponder é 5127, o controle em 120.8, cotejo. 0, Fortaleza, Zulu 19, decola 10 pela esquerda, Momo Frote, 5127, é só 1208 com controle, gol 1604. Correto, chame a torre em 118.6 quando pronto para o puxo acionamento. 118.6, obrigado. Estamos 3398, assina identificação, desça e mantenha o 050, chega na margem. 10.050, chega na margem. Meia 310, chame Recife 12685, alterna 12545. Recife 2085, alterna 2545, 63190. bom, no 076, cruzando 2301170, está com a Zulu. Ono 076, boa noite, essa é a identificação desse mantém 060, chegada Mari. 060 na Mari, ou Ono 076. Foi direto TAP. Direto TAP, está fechando hoje. Qual velocidade 3398? 200 metros. Tem como manter até TAP? Boa, manter até do ano que tiver. Tem até TAP então, tá ótimo. Descendo a 050. Voltando total 9907. Total 9907, acione identificação, desse mantém 040, chegada bom. Nove nove zero sete, qual a velocidade? 3090. Reduza para 250 nós para o frequência mestre. Total 9907. Gol no 076, reduza para 230 nós. 230, gol no 076. Sem problema. Salvador, boa noite, Azul 4235, informação Zulu. Azul 4235, boa noite, essa identificação, deixa eu ir na PEN 90, 70, chegada bom. Identificou, deixa eu ir na PEN 70, chegada bom, 4235, a transmissão está muito baixa. E agora começando? Tá, melhor. Tá, 3398. 3 desça para 2000, livre aproximação, altímetro 021, na curva estabilizada no localizador. Informe efetuando as reduções necessárias. Afirmativo, 1021, desce 2000, nível de aproximação, importante estabilizar e informará quando reduzir de 250. Tá livre a inscrição em TAP? Sim, tá livre. Sal 9907, desça para 3 mil pés, o altímetro em Salvador é 1029. Voo 1076, desça para 4 mil pés com 1021 no altímetro. 4 mil com 1021 no 1076. Azul 4235, desça para 5 mil, 1021 no altímetro. Altímetro 1, nós já temos 4, 3, 5. Ok, no 604, autorizado o posicionamento no 3, chame táxi, o altímetro no 021. Boa noite, 747-360 Guarulhos. 747, boa noite. Está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, inicialmente no perfil da subida da EL, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5135 e o controle em 120.8, coteja. Ok, Guarulhos autorizando 360, saída da EL, após Leda, Bridge, Santa Zulu no meia, BNG e conforme rota. Está no zero, primeira curva direita, 5135 transponder, 120.8 ao controle, 6747, portão 5. 6747, correto, chama para acionamento no portão 5. Zero, chato. Boa noite, 889, boa noite, copia o 3, perdão, o 240 para Ilhéus, para o Galeão. 240, Galeão, copia. O Gol 889, autorizado então para o Galeão, nível 240, a rota é Ilhéus, Golf 677 até Vitória, após Zulu 10 até Porto de Caxias, Papá, Charlie X-Ray e após direto. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da EL, em seguida para a posição Leda e após para Ilhéus. O transponder é 5114 e o controle em 120.8, coteja. Correto, Gol no 889, chame para o acionamento no portão 9. Realizador de volta, 3398. 3398, complete aproximação e direto. 862, obrigado. táxi 1604 com 184 a bordo, 3 e 5 da autonomia, terna. Livre à direita, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem. Tempo, espera, obrigado. Foi, por favor.